Este é o episódio 71 do Arteta em Imigração. O convidado é o DJ Glue. Falei com ele na semana passada no Village Underground, em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. É que às vezes isto faz uma diferença. Yeah. Então, temos aqui no teu estúdio. Isso não é. Não é sonorizado. Epá, não, tem. Quer dizer, até mais ou menos, porque tem a cena do ferro, não é? Mas depois entre o ferro e o Padur tem Land Rocha, que é fixe. Mas tu estás lá fora? Sim. Não é para gravar aqui coisas? Epá, sim, dá. Se eu puser a cena a bombar bué aqui dentro, okay. Tu não ouves nada lá fora. Ok. Praticamente, é fixe. Estás aqui há quanto tempo? Eu já tinha estado no ano passado, já sim. Tinha estado um mês. Só que foi quando fiz mais ou menos tipo pré-produção do EP que ainda não saiu, mas que está quase finalizado. O Bate Palmas faz parte do EP? Sim, faz parte. Okay. Tinha estado um mês e depois, entretanto, arranjei outra sala. Só que o que aconteceu foi: chegou a sala era tão fechada e tão sem luz e tão cheia de umidade e que. Já não tinha vontade de ir para lá, sabe? E precisava de um sítio com luz natural para poder estar e também que o acesso fosse fácil e tipo tinha uma hora de tempo para fazer coisas e conseguia aproveitar essa hora. Então voltei para aqui, porque é um sítio muito fixe, é bem localizado. Podemos dizer o que é? Sim, é tipo aqui no Village, um contentor. Village Underground? Yeah. Tem um acesso bem fácil, posso estacionar aqui à porta, posso trazer coisas, posso fazer barulho às horas que eu quiser. E depois tenho luz natural, tenho tipo aqui a cena do serviço da cafetaria, que é fixe, posso almoço em 20 minutos e estou aqui a bolir outra vez. Tu tinhas dito que te fazia um bocado de confusão estás a ver as pessoas. Faz uma janela. Um bocado. Neste momento tem. Sim, agora está. Agora estava fechado, mas epá, às vezes sim, agora já me habituei. Já me habituei e tipo. Estou a olhar para a ponte e é fixe. O Bate Palmas foi uma das primeiras coisas que tu produziste que saiu? Sim, em nome próprio, sim. Yeah. Porque, em nome próprio, como? Tipo, como DJ Glue. Ok. O que é que tinha saído antes que tiveste produção antes, tua? Antes. Editado foi coisas para o álbum do Carlão. Pois é, tu tens duas produções. Dois temas para o álbum do Carlão. Acho que já falámos sobre isso, ou eu já falei com o Carlão sobre isso. Assim. Sim. Isso foram as primeiras coisas que tu produziste. Foram as primeiras cenas. E agora pronto, estou-me a aventurar a produzir um EP. Mas só começaste a produzir tipo recentemente ou sempre ias tentando? Não, eu comecei a produzir muito recentemente, tanto que é tudo muito novo para mim e estou a descobrir. Sim, tu estás agora num tutorial de YouTube de um controlador MIDI? Sim, isto é uma cena muito fixe que é para depois aproveitar para atuações ao vivo, tipo, sabes a cena dos kill points do Cerato, por exemplo, o que isto permite é usar um kill point do Cerato e tocar uma melodia com esse kill point. Ok. Tipo, posso pegar nesse kill point e ter todas as notas com esse kill point. Ok. Que é bem fixe, permite. Mas isso vai mais para a tua parte de DJ do que é mais todo. Sim. Pá, isto é a cena de produção, é quase, não sei, acho que já tínhamos até falado nisto. Não, mas há que dizer que nós falámos uma vez e tivemos tipo aí 40 minutos a falar e depois eu estava a gravar no telemóvel e o telemóvel maravilhoso e alguém me ligou a meio e aquilo deixou de... E foi à vida, aquilo deixou de gravar. Sim, exato. Espero que não aconteça hoje. Sim. Mas pronto, a cena foi... Isto foi quase uma obrigação da indústria, tipo, produzir música, porque eu não quero ser produtor, eu quero ser um DJ, quero ser DJ, quero ser um bom DJ, quero crescer como DJ, a pôr música das outras pessoas, dos meus amigos, mas não, não ir por ela essa cena da produção. Mas, pá, forçadamente é uma cena que até é bem divertida. Yeah. E a indústria em si dá-te mais crédito se tu produzires coisas. E é verdade. Mas tinhas problemas em arranjar coisas a solo? Tipo. Sim, eu. A solo? Sim, sim, sim. Eu não. Tipo. Pá, eu sou DJ há 20 anos. Yeah. E toco. Pá, tenho a residência no Lux, não é? Mas fora não isso. Mal. Sim, sim, sim. Pá, tenho a residência no Lux, mas fora isso, eu não toco em lado nenhum. Yeah. Tipo, eu toco muito pouco. E. Pá, pronto. Realmente, na verdade, não sei porque é que isso acontece. Pronto, eu também não. A minha vida também não é só música. Apesar de o maior income de dinheiro até ser da música, a minha vida não é só música. Tenho a loja para gerir. Podes dizer as pessoas da loja? Sim, sim. Tenho a Montana para gerir, okay. Montana Lisboa. Que quase agora, recentemente. Yeah. Tipo, que agora cresceu. 3 meses? Hã? 3 meses? 4 meses? Abrimos em março, já. Março, okay. 5 de março. Ok. Pá, que também tomou umas proporções diferentes, porque antes tinha 2 empregados, agora são 9. 9 pessoas. Sim, porque tem a parte de café agora. Sim, por causa da parte da cafetaria. E pronto, e o que também. O meu plano era pôr aquilo de pé e tentar gerir de fora e dedicar-me muito mais à música. Estou a conseguir fazer isso agora, porque já tenho as pessoas certas lá a trabalhar. Todas as vezes que eu fui, estavas lá, por acaso. Sim, sim. Pronto, pá, acaba por acontecer muito ainda, mas já consigo tirar bastante tempo para me dedicar à música. Yeah. Mas pronto, a minha cena é muito mais ser um bom DJ e desenvolver técnicas e coisas do que... Apesar de não gostar muito da cena da competição, nem... Gosto muito de ver, mas não gosto para mim. A minha cena é tipo, sei lá, misturar os discos, mostrar música nova e tocar as pessoas a ouvir música diferente. É mais essa a missão que eu quero seguir. Mas... Estava no dia a falar com um amigo meu que curte rap desde miúdo. Uhum. E ele nunca tinha percebido que pá, uma boa parte de DJs são só DJs, tipo, produzem muito pouco. Sim, sim, sim. Tipo, mesmo de cruz clássicas, sim. Tipo a Tribe Called Quest, o Ali Shahid Muhammad faz umas coisas de produção, especialmente exato. Depois naquele supergrupo que ele teve, como é que se chamava? Lucy Pearl. Lucy Pearl, é. Mas os primeiros discos da Tribe Called Quest é só o que o tipo a produzir, ele não produzia nada, ele era o DJ. Yeah, tipo, yeah. O Grandmaster Flash, se tu não ouvires secretos num disco dele, sim. Ele não teve nada a ver com aquela que queria, nada, é, zero. Não pôs lá nada, yeah. Exatamente. Não tira nenhuma do mérito que tem, ele inventar, tu achas saber muito melhor do que eu, sim, sim, sim. Um monte de técnicas que ainda hoje tu usas, provavelmente. Sim, sim, sim, sim, sim. Yeah. É, pá, a cena, eu acho que há esta nova, tipo, a facilidade com que tu consegues fazer música, teve influência neste boom de produtores, que depois têm que mostrar as músicas ao vivo e depois auto-intitulam-se DJs, mas não são DJs. Tipo, se eles são produtores, já estão a mostrar a música de uma maneira. Tanto que a maior parte deles se calhar nunca tocou sequer com os pratos, tipo, com vinil. Tipo, tem um controlador qualquer e utiliza esse controlador para tocar. Isso não é um DJ, né? Tipo, e agora há muitos assim. Iguais, que são produtores e só têm que, e como ficaram famosos porque têm um track qualquer que bateu bué, têm que ter uma maneira de mostrar a música e depois se calhar como só têm um êxito, têm que tocar durante uma hora e tocam, acabam por fazer um DJ set entre aspas e pá, pronto, isso é, não é DJ, tipo, não é ser um DJ, né? Mas tem o seu, sei lá, tem o seu... Há de ter o seu valor, para mim não tem valor nenhum. É. Nós nessa conversa que tivemos, que foi ao ar, discutimos só depois as partes essenciais, falámos, tu estiveste numa banda de hardcore quando começaste? Sim. Tu tocavas o quê? Eu tocava baixo. Yeah. Apesar de, pá, não tenho formação nenhuma musical, Mas a maior parte das pessoas que tinham bandas de hardcore não tinha. Não tinha, formação musical. Vocês tiveram mais... uma... Não, isto era mais uma... tipo, em Almada, onde eu cresci, tu sabes que havia bandas de garagem e, havia, e as coisas eram muito, tipo, havia um de nós que percebia muito mais de música e acabava por, tipo, olha, claro, assim, bora, mete os dedos aqui, graças, bumba, e a gente, bora, siga em frente. E foi assim que eu comecei a tocar baixo. E mesmo provavelmente não percebia assim tanto. Exato, era, tinha umas noções, e foi assim que eu comecei. Como é que chamava? A banda chamava-se Run Cold. Ok. E foi naquela altura em que tipo, começou a aparecer aquele new metal e não sei o quê, então era tipo um hardcore, new metal. Nunca tiveram ligados tipo assim nas straight edge e essa onda de hardcore? É pá, inevitavelmente sim, porque foi nessa altura. Foi naquela altura que os straight edge era um boom e que tu eras muito cool se fosse straight edge, sabes? Então, e tipo, toda a gente. Chegaste a ser? Não, eu tentei. Okay. Tipo, tanto que eu só comecei a beber álcool, por exemplo, para ir aos 24 anos. Sério? Yeah. Mas aí já eras DJ da Weasel. Aí já era DJ da Weasel, foi mais ou menos, tipo, olha, descobri o álcool com o tempo da Weasel, é verdade, tipo, foi em 99, 2000, que entrei para da Weasel, e foi, foi nessa altura, tenho 35 agora, por isso. Aí também ajuda o facto de estás a dar concertos, geralmente o álcool é grátis. Epá, sim, é exatamente isso, tipo, epá, e muitas vezes era de uma descompressão a seguir aos concertos, tipo, vamos ver um copo e já passou, porque sei, há pessoas que pensam que quem vai dar concertos é na boa e tipo, eles ganham dinheiro e está-se bem. Para mim, pelo menos, é uma. E sei que, por exemplo, para o Carlão, agora que andamos na estrada, o Carlão é aquele gajo que tem tipo 30 anos de estrada e ainda fica nervoso e vomita antes de entrar para um concerto. E depois tu acabas por beber um copo para, olha, já passou a cena, vamos descontrair e foi isso. Mas o que é que tu ouvias na altura de hardcore? Epá, eu ouvia muitas coisas, até fui apanhado, mais ou menos, pronto, também faço surf também desde pequenino e uma coisa que teve boa influência para eu ouvir muitas coisas de hardcore eram os filmes de bodyboard. Tinham sempre cenas sim, Melancholin, por exemplo, essas cenas assim, tipo Green Day no início, e essas cenas assim. Depois, tipo Gorilla Biscuit e cenas mais old school, foi isso que me apanhou e eram essas cenas que eu ouvi. Mas a cena de rap, soul, etc., que tu depois começas, é na mesma altura? Foi. Praticamente na mesma altura. Mas não era naquela altura em que havia uma certa divisão entre as coisas? Havia, mas para mim não havia. Porque... Não, mas certa divisão, tipo, as pessoas estão à tua volta dizem que não podes ouvir isso? Sim, não, pá, por exemplo, nesta banda que eu tive... Vocês tiveram uma participação foi essa que teve uma participação do Quaresma? Sim, como DJ. Ok. Ele entrou como DJ e é isso, aí já estávamos ali a fazer uma ponte. E foi nessa altura que, por exemplo, que Limp Bizkit fez um som com o Method Man. Sim. E essas, tipo, isso já havia aí uma grande cena de cruzado. E antes havia a banda sonora do Judgment Night? Sim, tipo, Judgment Night, que era, tipo, nós ouvíamos. Mas se tu vias, tipo, as cenas dessa altura, tipo, Bywater e cenas assim, mais pesadas, aquilo tinha tinha uma cena... Tipo rap, estás a ver? Sim, havia rap naquilo. Então, e a Rage Against the Machine, os Acrobats são um rapper. Rage Against the Machine, é tipo um rapper. E o Tom Morello toca pratos na guitarra. Faz scratch na guitarra, é verdade. Por isso, foi nessa altura. É mesmo nessa altura que tu já não havia nenhuma separação. Já estava tipo inevitavelmente tudo ligado. E eu tanto ouvia tipo... Run DMC, como ouvia, sei lá, Machine Head. Também, Run DMC também é essa coisa de rap rock, toda essa cena do início da Def Jam, aquelas produções do Rick Rubin, sim. Tem as guitarras. Yeah, é isso, mas eu para mim, Era tudo a mesma coisa, estás a ver? Tipo, aquela cena de tu abanares a cabeça, no tempo da cena, tanto valia para uma grande guitarrada como para um beat pesado, estás a ver? E isso para mim era tudo a mesma coisa, era música, cara. E é, continua a ser assim. Mas, como é que começas depois a pegar? Já pegavas no giradiscos na altura? Sim, a cena. Antes de eu ter. Pronto, eu peguei no giradiscos pela primeira vez. Não, giradiscos como um instrumento? Como um instrumento, sim. Peguei tipo na altura em que o Quaresma foi fazer scratch na nossa banda e eu disse: pô, isto é mesmo fixe, eu quero fazer isto. Yeah. Mas nessa altura eu já havia muito vinil em casa, a minha avó tinha bué vinil e eu já. Tipo de coisas? Coisas, pá, nada a ver, tipo, ela era muito da cena tipo do Pavarotti e essa cena assim, bué, tenores e não sei o quê, e ela tinha muitos discos assim, pá, e eu experimentava tipo fazer scratch com uma cena que ela tinha e em que o Crossfader era o botão do volume, que eu baixava e levantava muito rápido para tentar fazer cortes, estás a ver? E depois quando o Quaresma apareceu com uma mesa a sério e uma turntable e uma mesa, e eu percebi que isto, o Crossfader era muito mais fácil. E pronto, e depois a partir daí foi, comecei a procurar. Mas como é que tu fazias isso tipo em casa da tua avó? Já tinhas visto vídeos em que isso acontecia? Yeah. Tipo de vídeos? Yeah, pá, tinha-me trazido uma cassete de um DMC. Ok. Yeah. Que eu vi, não sei como é que essa cassete me veio parar as mãos e nem sei já como é que ele foi parar na minha casa, mas eu vi essa cassete nem sei quais eram os DJs já, mas sei que fiquei tipo, isto é uma cena do caraças. E lembro-me que, por exemplo, lembro-me dessa cassete, uma cena que era, havia um DJ a fazer scratch, mas outro, a rotina de DMC de outro deles, era house, era um gajo a misturar discos de house, tipo, ou seja, nessa altura ainda nem sequer havia a cena de, nem todos eram da cena do hip hop, tá, o DMC ainda era uma cena bué que abrangia a DJs, era uma competição de DJs, mas podia ser tipo a pôr música e a mostrar ali os teus skills de mistura, só, em vez de truques, tá, eu lembro-me bem disso. E foi essa cena que eu tipo, este gajo faz esta. Isso era que altura, mais ou menos? Isso é antes ou depois da banda? É antes ou durante? Não, é antes, é tipo, sim. Isto é tipo 97. Ok. 96, 97, é. E depois pronto, eu entrei na banda no final de 99. É. Tipo, e depois 2000 foi logo a tour. Não, estava a falar da banda de hardcore. Ah, desculpa, da banda de hardcore foi ao mesmo tempo. Ok, pronto, era isso. Foi ao mesmo tempo. É. Não estava a falar da Weasel. Tanto que depois quando. Não podias entrar para claro, da Weasel, tendo descoberto tudo que era um giradisco no dia antes. Sim. Não, não, não, não. Mas quando entrei para da Weasel, eu tipo, agora que vejo tipo, evoluí felizmente um bocadinho, eu vejo tipo, pá, como é que é possível? Porque o início, tipo, e não. Pronto, estamos a falar há 16 anos, não é assim há tanto tempo. Era baby scratch, estás a ver? Quase, pronto, um bocadinho mais, já com o crossfire, não sei o quê, mas não era muito evoluído, lembro. Mas eles viram qualquer coisa em ti para te pôr na banda? É pá, sim, não sei o que é que viram, mas a cena foi. Eu fui quase meio um casting, estás a ver? Um casting, não é um casting, mas pronto, tipo, vamos experimentar, vamos fazer um ensaio connosco. E fizemos um ensaio e foi literalmente assim, tipo, olha, temos aqui, era a tour do Podes Fugir Mas Não Te Podes Esconder, temos aqui 25 datas, vens connosco para estrar. Yeah. Eu tinha um trabalho, tipo, normal, e... Era o quê? Pá, era apontador numa obra. Ok. Nas obras, trabalhava nas obras, só que era, tipo, no escritório. Yeah. Pronto, mas andava lá, tipo, que entregava os cartões aos homens para começarem a trabalhar pela manhã e andava lá de capacete na obra e caralho. E pá, e depois. Chegou um treino para usar o boné? Sempre de capacete, não. Mas a cena foi. basicamente dar aquele mês à casa, sabes, do trabalho, e entrar no... E disse, bora, vou para a estrada. Tipo, desisti de um trabalho que era, se calhar, até, pá, podia ser um trabalho daqueles que tu tinhas para a vida, sabe, porque ganhava-se muito bem nas obras, tipo, ganhava-se muito bem, mas claro que não era feliz a fazer aquilo, era, tipo, era uma cena por necessidade, né? Para teres dinheiro, claro, para viver. Pá, quando tivesse a oportunidade, tipo, não... Ainda houve um tempo que foi muito difícil, que era tipo, imagina, tínhamos concerto em Bragança e eu tinha que trabalhar, estar aqui às 7 da manhã no dia seguinte, em Algés, que era onde era óbvio. Isso aconteceu bastantes vezes, tipo, concertos no Norte e no dia seguinte estar aqui a abolir. Mas só durante aquele mês, que foi pesado. Mas pronto, depois a partir daí foi a evolução. Mas como é que tu começaste, depois, tu antes disso tinhas comprado um... Sim, foram logo Technics? Não, foi quem me dera. Não, foram JBS. A obra não pagava assim tão bem. Sim, foram JBS System. Ok. Que era tipo uns pratos, pá, que nem o tipo o torque tinha força suficiente. Okay. Punhas a mão em cima e ele parava. Yeah. Eu não me lembro por acaso se eles ainda eram tipo de belt. Sim. Drive. Yeah, demora um bocadinho mais a arrancar. Sim, porque é mesmo uma fita que faz a rotação. Yeah. E eu punha a mão em cima e tipo, para fazer scratch, por isso também não podias evoluir muito assim, porque pá, tipo, parava mesmo, a ver, não dava assim tanto a cena. E depois dos primeiros concertos da Weasel é que depois consegui comprar uns técnicos. Yeah. Mas se compras esses primeiros discos, alguém te ensina a fazer coisas? Ah, sim. Depois houve uma fase bem importante, ainda antes dos da Weasel, que foi que eu não tinha material nenhum, só tinha esses discos da minha avó. Yeah. E, não, e os discos que tinhas eram muito quadrados? E os discos que tinha, era tudo assim. Tipo, foi mais ou menos a altura em que descobri a Godzilla, tipo, quando veio para cá, e depois, antes de... A Godzilla, se calhar devíamos explicar às pessoas que estão a ouvir, era uma loja de roupa e de... Tinha mais coisas também, de discos. O que é que tinha roupa, além de roupa? Além de roupa e discos. Sim, a parte importante aqui era os discos, roupa, né? E discos... Sim, mas... Aliás, a primeira Godzilla de todas nem sequer tinha uma grande parte... Nem tinha discos. Tinha CDs. Sim. E era boa da cena... Eu lembro de ir a passar na rua e ver... Os gajos sempre vêem filmes de skate, era boa assim, da cena de skate. Sim. Teres, onde, tipo, é que era? Onde é que era? Eu não consigo. Era na Baixa, tipo numa daquelas perpendiculares à Rua Augusta, tipo assim, okay, para dentro, para o lado direito. Depois foi no Recibo, ou não? Nunca foi no Recibo? Não foi no Recibo. Na Praça da Figueira, não foi no. Não foi na Praça da Figueira também, foi para o pé da Casa dos Bicos. Ah, essa foi a que eu conheci. Pronto, essa já foi muito mais tarde. Essa já foi a Godzilla que eu conheci, quando eu comecei a ir à Godzilla, era essa, ao pé da Casa dos Bicos. Yeah. Eu não sei se ela teve. Na esquina da Rua da Madalena. Sim, aquela que agora é um. Depois, se tu fores sempre em frente, vais dar ao Martim Muniz. Sabes, sim. Aquela que agora é tipo um hostel. Onde foi a Tribal, foi a Tribal. Aquilo é um hostel, ok. Sim. Isso já era King Size. Aí já era King Size, mas eu fui primeiro aí, nesse sítio, okay, onde é a Tribal e esse hostel. Sim. E depois é que passou lá para baixo, para o pé da Rua da Casa dos Bicos. Ok. Mas depois voltou para a Rua da Misericórdia. É isso que eu estou a dizer, aquele sítio da Rua da Madalena, não é? Da Misericórdia. Da Rua da Madalena, sim. Mas era o mesmo sítio? Era o mesmo sítio. Ah, ok. Era o mesmo sítio. E depois, lá na Godzilla conheci o Chico. Que agora é barbeiro. Que agora é barbeiro, yeah. Nessa altura, ainda, a Godzilla tinha só eles só usavam um andar de baixo, okay, e depois passaram a ter dois andares, e aí é que o Chico, tipo, explorou a cena mais da música e começou a ter vinil e boy vinil e pronto. E eu fui lá ter com ele e disse, pá, achas que dá para vir para aqui, tipo, ouvir uns discos e enquanto estou aqui tu vais-me dando umas dicas, e ele disse que Claro que sim. Yeah. E foi aí que eu comecei a ter acesso a dois pratos e uma mesa e a perceber melhor a cena de misturar discos e não sei o quê. E foi ele que me ensinou tudo. Tudo que eu sei. Ele depois teve a Superfly. E depois ele teve a Superfly, mais, muito mais tarde. Yeah. E pronto. E agora está no Guilhermina a cortar cabelo. E agora está no Guilhermina a cortar cabelo. E infelizmente, não, por cenas da vida, não quer estar muito ligado à música. Yeah, mas ele escolhe a música lá. Sim, ele escolhe a música lá. Escolhe música lá, yeah, mas isso é muito diferente. Yeah. Sim, sim. Ele tá, eu gostava muito que ele voltasse a ser. Porque ele é um DJ. Ele é um DJ e é o DJ porque ele misturava muito bem. Só passava vinil. Nunca quis ter, mesmo depois. Mais tarde, quando foi já a nova era do Cerato e do Tractor, ele nunca quis ter acesso a isso, quis continuar. Também tinha muita facilidade em ter discos novos, né? E música nova, mas, se alguém que ele, tipo, que põe desvejos e passa de vénias, é o Chico, porque foi, não só para mim, tipo, para pessoas como o Hyde, por exemplo, sim, que agora está onde está. E eu, se não existisse o Chico, se calhar não existia o Hyde assim, percebes? Podemos dizer o nome do DJ dele, que ele assim, dava, Mr. Chicks, sim. E agora como o Barbara é Chicks da Barba. Chicks da Barba. E podem ter com ele também, vão ser bem servidos. Eu corto lá o cabelo, mas eu corto com o Miguel. Com o Miguel, é. Mas... Sim. Mas o Chico... Mas tu devias experimentar cortar com o Chico. É sempre fixe falar com a sua música, tipo, sim. O que é isto, o que é que está a tocar, o que não está a tocar. Yeah. E não só sobre música, é um gajo que, tipo, que te pode dar bons conselhos para a vida. Yeah. Como deu a ti. Um bom amigo. Sim, como deu a mim, é mesmo, se eu não fosse, se eu não o tivesse conhecido. E que discos é que ele te dava para treinar, só que ele te começou a mostrar para treinar? Eu também tinha a minha própria curiosidade e o meu próprio gosto, já mais ou menos definido. O que é que era nessa altura? Nessa altura era muito funk, boé funk e boé soul. Nomes? Era tanta coisa, eu lembro-me... Houve lá eu não me recordo bem qual é que era o disco, mas imagina, nessa altura que eu procurava o funk e o soul, os clientes da Godzilla queriam a rap, estás a ver? Queriam o rap, queriam. Era muito pouca gente e o Chico dizia-me isso: pá, tu és, deve ser o único gajo, vem aqui e quero ouvir funk e soul e não sei o quê. E ficava todo contente porque, tipo, ele achava que era. Tipo, que estava a dar os passos certos, sabe? Yeah. E eu lembro bem dele ter essa conversa comigo, que era, tu estás mesmo a dar os passos certos, estás a ouvir isto primeiro, depois vais ouvir muito mais rap, e depois vais saber de onde é que os samples vieram, não sei o quê, tipo esse percurso, que é tipo um clichê, mas é verdade e é como funcionou, é tipo, quase todos os sons de rap foram samples de funk e de soul, e então... E muitas vezes os mesmos. Sim, e muitas vezes os mesmos. É. Tipo, aquilo... Também temos de batidas? Sim. E até agora, tipo, tens o por exemplo, este som, o Hotline Bling de Drake, que é aquele som de Timmy Thomas, tipo, e sem tirarem por, só pôs uns dramas por cima e está o som feito. Pronto, e era muito fixe o Chico dar-me esse feedback e dizer: estás a dar os passos certos? Tipo, contente. Comprava bué vinil. Foi aí que também comecei a ter a minha coleção. E pronto, e o Chico foi essa chave no percurso. Né? Mas tu, na altura, não estavas interessado em rap? Nessa altura estava mesmo... Soul funk, etc. Yeah, soul funk e tudo, yeah. Comprava aquelas compilações com boas cenas. Claro. E estava sempre a ouvir, sempre a ouvir funk. Mas assim, não havia rap nenhum na tua vida? Tipo... Quase nada. Só a seguir a essa fase é que eu ouvi o Tang, por exemplo. Okay. É a seguir. Nunca foi antes. Então os teus amigos em Almada eram muito mais de rock do que de rap? Sim, era muito mais. Tipo, a Almada sempre teve essa cena. Foi sempre mais rock. Um bocadinho mais rock. Mas se bem que pá, havia muita gente que era bem eclética. Tipo, toda a gente ouvia outras merdas, mas era mais rock calhado. Yeah. Pá. Pois, eu nem não consigo dizer sequer quando é que foi a minha fase de procura do rap. Porque estava lá, as cenas estavam lá, estás a ver? Eu podia me interessar mais por ouvir funk e soul, mas tinha já de certeza outros discos de outras coisas. Mas isso, tu começaste a tipo, ouvir só mais tarde, começas a ouvir o Wu-Tang, isso já é durante The Weasel? É ali na fase antes de entrar. Okay. Antes de entrar. Estamos a falar, tipo, esta cena toda, a fase Godzilla, Superfly, Chico, vinil e não sei o quê, estamos a falar ali um intervalo de 4 anos, cara. Tipo. Yeah. Final dos anos 90. Sim, final dos anos 90 até entrar em 2000 com The Weasel. E deixaste de comprar discos? Não deixei. Eu só deixei de comprar discos muito. Quer dizer, nem deixei ainda, vou comprando, mas é só quando sai algum álbum que eu sim, quero. Sim, mas quando vais atuar levas o Cerato. Yeah. E mesmo posso dizer que acho que acabei de comprar, deixei de comprar discos mais frequentemente quando fechou a Superfly. Yeah. Porque o Chico era tipo, todas as semanas tinha uma lista, olha, vai chegar isto, olha, guarda-me isto. Quando isso deixou, serviço deixou de acontecer, foi tipo, epá, foi, e agora? Foi na altura que eu já existia o Cerato, pá, e depois por questões práticas, né? Tipo, agora só compro discos porque quero mesmo ter aquele disco, mas é para pegar nele e se calhar quase nunca vai tocar no discos, está lá ainda novo. Que tipo de discos é que são esses? Olha, comprei agora o álbum do Catranada, por exemplo, este último. Okay. E está lá embrulhado. Por exemplo, pá, foi mais por uma cena de ser um bom disco e ter um artwork fixe, mas já não é tipo para pensar. Embora já estou há bué de tempo para querer fazer tipo uns sets, uns vídeos tipo com uns setzinhos só de vinil, tipo na onda de estar a misturar vinil, fazer vídeo, mostrar tipo as capas dos discos originais. Que é uma cena que já se perdeu muito. Sim. Há alguns que o fazem, mas. É fácil pôr aqui uma câmera. Pois é isso, a cena é essa. Agora vou explorar também esta cena. Tipo, descobri agora há pouco tempo a cena do Facebook Live. Que sim, sim. Porque acho que tem uma boa. Um bom reach de as pessoas gostam de ver cenas assim. Gostam de ver coisas em tempo real. Pá, eu vou explorar isso para fazer sets, assim com vinil, mostrar coisas antigas, novas, né? Mas de ser DJ. tu falaste de uma coisa que te atraiu no disco do Catranada, o artwork é fixe? Sim, eu gosto bem. Porque, não dissemos há bocado, quando estávamos a falar da montanha, o que é a montanha? Para as pessoas. Okay, as pessoas podem não saber. É a montanha em Lisboa. Sim, para quem não sabe o que é. Basicamente é uma loja de todo o material de grafite. Tens ali latas de spray em baixo. Sim, isso foi de um trabalho que ia fazer aqui para o Village. Mas sim, é uma loja de todo o material, desde marcadores a tinta, a sprays. Vinil. Mas isso é uma coisa que entra na tua vida quando? Pá, isso também, eu já pinto grafite desde 94. É. Né? Por influência dos meus amigos do hardcore? Ou... Sim, yeah. Comecei com. Pronto, isso foi devido à cidade de Almada, de ser uma cidade com bué pessoal jovem e criativo, e eu sempre achei isso desde as bandas à arte. E foi nessa altura que eu comecei a pintar. Comecei em 94, tipo. Que. Eu não sei se foi nesse ano, mas entretanto conhecia a Big Band também, nessa altura. Não sei se foi em 95 ou 94 que eles abriram. Onde é que era na altura? Eu só me lembro daquela que era tipo quem sobra a calçada do Sacramento. É, sempre que foi nesse sítio. Yeah, foi nesse sítio. Yeah. Passei lá no outro dia que ele é tipo. Pois não sei o que era. Qualquer facto de banho, logo. Sim, yeah. Assim, assim, assim, estava fechado, eu olhei lá para dentro e fez tipo, estava a passar e pensei, o que é que será a Big Punch agora? Yeah. Eu acho que a Big Punch foi em 93, não me engano. Mas, 93 era 94, sim. É. Pronto, foi nessa altura que eles tinham. As Parvar, tipo, que eram umas latas que estavam 1300 escudos, que eu lembro que era caro. Sim. Yeah, era muito caro. Mas lembro-me, tipo, ainda nessa fase, eu era o Eput, yeah? E lembro-me de uma vez ver um gajo, ei, fogo, este gajo tem bué de estilo, caralho. E estava lá a falar com os donos da loja e eu nessa altura estava, tipo, bué atento a ver. E era um gajo que foi writer e ainda é, e agora tatua, que era o Tape. E eu vi as coisas dele na rua e não sei porque alguém me disse que aquele é o Tape. E eu assim, foda-se, ganda cena. E depois mais tarde acabámos também a pintar juntos e agora somos amigos já há bastante tempo. Já é um gajo já com 42 anos, sim. Tipo. E a música e o grafo andaram juntos durante, até agora, ainda continuo. Eu continuo a pintar, continuo a sair à rua à noite para pintar. E as duas coisas andaram sempre de mão dada. E a cena da loja nasceu de uma necessidade, tipo, que eu achava que havia essa lacuna em Lisboa, tipo, que éramos uma capital europeia. E não tínhamos uma loja onde tu pudesses ter acesso a tudo. Tipo, às revistas, aos livros, a teres aquelas cores sempre que quisesses, aqueles marcadores sempre que quisesses. E entrei em contacto com a marca e disse, olha, eu quero fazer isto. E eles disseram, tipo, bora, nós ajudamos-te a fazer a cena. E abri a loja. Em 2009. Em 2009? No bairro Alto? Né? Abri a loja em 2009 no bairro Alto. Yeah. E agora estamos no Castreiro. Dei um passo grande. Porque é muito difícil, uma cena que quase ninguém sabe, é tipo, a cena de vender latas, embora pareça um negócio super rentável, só existe ainda, a Montana só existe porque eu consigo viver da música. Sim, porque senão. Tu disseste há bocado que era a tua fatia do bolo maior. A fatia do bolo maior é a música, porque se fosse para vender latas não se ganha dinheiro. E é estúpido pensar que sim. Sim. Mas tu pensavas que sim? Eu pensava que sim. Okay. Na altura em que pensei, tipo, isto é um negócio que por explorar. Há sempre miúdos que querem experimentar, mesmo que não fiquem sempre. Há pessoas que continuam a pintar. Continuam a pintar é sempre e pensava que era espetacular, mas não. Tanto é que havia mais duas lojas em Lisboa e fecharam por isso mesmo, porque não, eles só viviam daquilo e aquilo não dava. E pronto. E agora, como é uma coisa diferente, porque é uma parceria com o Underdogs? Pronto, sim, é uma parceria com o Underdogs, porque o Vils, nós já somos amigos também desde pequenos, e pronto, ele criou o projeto Underdogs e eu criei a Montana. Sempre na cidade, sempre trabalhámos juntos para o crescimento desta cultura. Tipo. E pronto, o Vils também está onde está agora. Nós ali somos sócios, basicamente, somos dois sócios. E para um negócio ser possível, para o meu, e o dele tem um bocadinho mais pernas para andar, o meu só podia estar junto com uma coisa assim. Para poder andar. E depois há a parte do café. A cena da cafetaria é o que faz aquilo mover. Tá? E é aí que somos, é a única parte onde somos sócios. Cada um tem a sua parte, ele é só Underdogs, eu sou só Montana. A parte da cafetaria é a única da qual eu uso. Não pinto já. Sim, mas pá, pronto, como já conheceste o espaço, achamos que é uma cena, é um espaço que não existe em muitos sítios no mundo. É quase um serviço público que nós estamos a prestar à cidade, porque permitimos O trabalho que o Alexandre anda a fazer de trazer artistas à cidade para pintar é uma coisa que autossustenta-se com a venda de obras dos artistas, por isso não temos ajuda nenhuma de lado nenhum, foi feito por nós, por isso é que eu digo que é um bocadinho de serviço público, porque senão, se calhar, não, pronto, agora com a net, claro que as pessoas tinham acesso, mas nunca levavam com aquilo de caras logo, tinham que ir procurar, e aqui, pronto, têm acesso a outras coisas, e vamos continuar a trabalhar, e o Alexandre vai trazer cá pessoas que de outra maneira, se calhar, nunca viriam cá, tipo, por exemplo, em setembro deste ano, vamos ter uma exposição de prints do Shepherd Fairey, originais, só originais, feita em parceria com ele. Pá, acho que era uma coisa que de outra maneira nunca irias ver cá, em Lisboa. E continuamos o nosso serviço público. Tu abriste a montanha, foi mais ou menos na altura em que a Weasel acabou. Sim, exatamente. The Weasel acabou em 2010. Eu abri um bocadinho antes. Não foi por prever o fim. foi porque tinha algum dinheiro e investia. Tu estavas a falar de coisas que são feitas na cidade, e há aquela coisa de do Weasel, banda de Almada. Carlão dizia nunca vou sair. Sim. Tu também, eu também dizia isso, e comprei casa e disse, sempre vou viver aqui para sempre. Mas é difícil tu fugires à capital onde tudo acontece, não é? Nós os dois, por exemplo, fazemos vida em Lisboa. Embora o Carlão agora até arranjou um estúdio em Almada. Também já ouvi dizer. Tem estúdio em Almada, mas para mim era impossível. Ainda tentei com a minha namorada. Bora viver em Almada, é mesmo fixe. Mas pá, não. É fixe, claro que é fixe, mas para nós íamos lá basicamente dormir, e depois tens que levar com o ponto todos os dias, não é confortável. Embora pense ainda em buscar, eventualmente mais tarde, agora como tenho um filho, ir viver para a costa, por exemplo, ou para São João, que é uma cena mais por causa dele, que é muito mais chill, e como felizmente não tenho um horário tipo das 9 às 5, que tenha que levar com a ponte e posso esquivar-me um bocado a isso, se calhar tem lá uma qualidade de vida mais fixe. Tens-te um pouco com o horário das 9 às 5, começaste para aparecer cá durante a tarde. sim, mas o meu filho acorda às 7h30, 8 horas. Se quiser, estou aqui às 9 horas para trabalhar. Mas é muito mais fixe estar em Lisboa, na capital. Tu há bocado falaste que a tua ligação ao hardcore vem em parte dos vídeos de bodyboard, e depois disseste que começaste a fascinar-te por giradiscos com esse vídeo de DMC. Sim. Filmes, vias? Tipo, sem ser esse tipo de coisa? Não era muito a tua cena? Não era muito a minha cena. Continua a não ser? Continua a não ser. Eu não sou um gajo de cinema. Esse cara era muito mais fixe se eu dissesse que... Não. Há bem pessoal que é da cena de cinema. Eu por acaso, não sou. Tipo. Quanto tempo é que fez um filme? Vejo. Tento vê-los muitas vezes. Ok. Boa vez. Paras o meio. Tanto que a minha namorada chateia-se bastante comigo, porque eu adormeço bem facilmente. Eu digo, vamos ver um filme ou uma série. Bem, sou o primeiro a adormecer logo. Nem sequer séries? Séries consigo melhor. Ok. Mas é difícil. Neste momento a minha vida está tão. Está com tanta coisa, com o puto, com a cena do negócio, com a música, eu chego a casa e estou mesmo cansado, claro. A minha cabeça está cansada, e aquilo que é para descontrair, ver um filme, não sei o quê, realmente descontrai-me totalmente, que eu adormeço. E pronto, não sou um gajo do cinema. Mas nunca foste? Portanto. Nunca fui. Eu vi a cena dos vídeos de bodyboard, eu na altura também estava com a cena do bodyboard e ainda continuo a surfar sempre que posso. Pá, eu via bué filmes de bodyboard, bué filmes de greve, bué filmes de competições de DJ, e isso era a minha cena, não eram filmes tipo cinema. Era só coisas que eu pudesse aprender. E sempre vi se não tinha um estímulo do que eu estava a ver, não interessava, sabes? Então achava que era muito mais fácil estar a ver um filme de bodyboard, porque estava a aprender cenas manobras, ver um filme de DJs numa competição, porque estava a aprender coisas. Mas ainda vês filmes de... Vejo. Eu vejo agora... Tutoriais, vejo cenas, é aquilo que... perco muito mais tempo, às vezes, até em casa, a ver cenas de tutoriais de coisas para aprender do que a ver séries. Yeah. Mas que séries é que consegues ver? Olha, os clássicos, né? Tipo a cena do Narcos, por exemplo. Okay. Acabei vi o Narcos. Tipo. Estou agora a tentar ver com a Diana. Tipo, estamos a tentar ver o Wayward Pines. Que é o... Yeah. E já vimos outras coisas. Não posso ver Game of Thrones. Porque ela é bué. No início nós começámos a ver e como era bué violento, uma cena bué violenta, e ela é muito okay. É sensível a essa cena, me disse, pá, não quero ver mais, ela é a minha companhia para ver a cena, não consegui, não vi. E como não é uma cena assim tão importante para ti... E não é assim tão importante, por isso é outra cena, não é mesmo... Mas curto bué, tipo, sempre que vejo alguma cena, algum trailer interessante, quero ver naturalmente um filme. Mas depois acaba por... Não, nem sempre, pronto. Também vamos ao cinema e... Okay. E dar um mês no cinema? Não, no cinema não. Qual foi o último filme que viste no cinema? O último filme que vi no cinema... qual foi, por acaso? Ou o último filme que te lembras de ver no cinema? Pois, já. Também pode ser. Porque eu não tenho maneira de verificar, podes mentir. Exato, posso mentir e inventar. Não, mas fui, o que é que eu fui ver? Fui ver agora há pouco tempo uma cena. Mas não me recordo não. O que acontecia? Na realidade. Hã? O que acontecia? Pois é, pá, nem me lembro. Era triste, era feliz, era. Não sei mesmo. Era para rir, era para chorar, era para. Não sei. Sei que, tipo, aconteceu uma cena que nunca tinha acontecido, foi entrar no Corte Inglês, tínhamos a hora do filme, caraças, mas tínhamos os dois a ideia que já estávamos atrasados, tínhamos que entrar rápido, e tínhamos os dois a ideia do número da sala, mas que não era o correto. Então entrámos e aí é só a gente sentar, caraças, passamos, sentámos, começamos a ver assim. Não é este filme. É outro, bora. E fomos ver outro, mas não me recordo. Foi agora mesmo a última cena, não me recordo o nome. Né? Mas sim, cinema nunca foi a minha cena. Nem televisão, nem assim. E além de Catranada, o que é que tu andas a ouvir? De coisas novas. Olha, comprei hoje o álbum do Clemens Casino, sim, que saiu agora. Basicamente são produtores, é isso? Mais sim. Pá, eu gosto muito, deixa-me ver, uma cena de rap que eu tenha gostado há pouco tempo. Há pouco, pode ser. Sei lá. Sim, por acaso agora curiosamente tenho... comprei também agora o Scuba Q. Ok. Que está muito bom também. Eu ainda não vi, saiu ontem ou hoje um vídeo novo. E eu curti o Emalha. Ainda não vi o álbum. Está muito fixe, está muito fixe. Tenho comprado rap, não só de produção. Sim, e passas rap? Sim, passo o rap. Estou a tentar estar atento a tudo. É uma das cenas que eu curto fazer, por exemplo, na cena, eu tenho o programa na rádio, na Mega Hits, sim, que agora era o terceiro sábado de cada mês e agora passou a ser de quarta para quinta, a primeira quarta para quinta do mês, à uma. E pá, é uma cena que também me obriga-me yeah. porque quero que assim seja, claro. Tipo, só ser novidades, a ver? A passar só novidades. E é fixe, então ando sempre, pá, eu perco por dia, perco, sei lá, 2 horas ou 3. À procura de coisas novas. À procura de coisas novas, já. E o resto é ou a praticar ou a ver vídeos para evoluir, já. Eu vejo isso como, tipo, por exemplo, sempre que posso, ou quando alguém interessante também curto ir ver, e vejo isso como um trabalho, sabes? Yeah. Porque acho que faz parte. Qual foi a última coisa? Ah, agora foi. A última coisa que vi, por exemplo, foi o Kendrick Lamar. Ah, ok. É, mas, assim, diz ver. Não te fez confusão o som estar tão mal? Fez-me. Fez-me. Fez-me e não sei como é que havia pessoas que disseram que foi espetacular. Yeah, eu também fiquei muito. Fez-me muita confusão. Eu percebo as pessoas dizerem que foi espetacular, sim. Porque foi um grande concerto. É um mas grande com concerto. Um grande concerto com um som mau. Eu não percebi nada do que ele dizia. Eu só sabia o que é que ele estava a dizer porque já ouvia aquelas músicas em casa. Sim. Por exemplo, estava a comentar isso com a Diana, a minha namorada. Sim. Acho que já se percebeu pelo contexto, já disseste a minha namorada e depois já disseste a Diana algumas vezes. Yeah. Yeah. Pronto, ela conhece os sons dele, mas não conhece assim tão bem, não é? E ele dizia, que música é esta? Não sei o quê. Ah, yeah, tipo, pá, não estava, não sim. se percebia de tal maneira que era só quando chegava tipo, ao refrão é que dava para entender. E ainda por cima ele é tipo um rapper incrível do ponto de vista de talento, o gajo não precisa de hype man, nada, tu ouves cada sílaba que sai da boca dele e ele não dava para ouvir. Não dava nada, yeah. E a culpa não é dele, não foi? Foi difícil. A culpa é do sítio. Yeah. Eu nunca vi lá, não sei, nunca vi lá nenhum concerto bom. Dela Soul, eu ia dizer, Dela Soul foi também me fez muita confusão. Epá, eu vi dois já, só havia bem os beats, mesmo assim um bocado embrulhado já. Os beats Dela Soul também ao vivo, bastante embrulhados. Sim, é isso. E as vozes deles, quase nada. Eu vi dois concertos quase perfeitos deles, um deles ali no Porto das Nações, no casino de Lisboa. Sim. Eles são incríveis ao vivo também. Sim. Uma coisa inacreditável. Precisas de precisas ter um som bom. Não, e depois vocês do Weasel fizeram o Atlântico. Sim, nós fizemos um grande concerto no Pavilhão Atlântico, só que também não sei. Tive bons feedbacks, mas tenho dúvidas se realmente estava espetacular. Okay. Mas pronto, o nosso técnico faz sempre um bom trabalho. Mas depois já há coisas que são incontornáveis. E aquela sala ser assim, não sei. Não, mas houve outros dias do festival, não estava tão mal. Foi? Sim. Ué, eu acho que depende do tipo de sonoridade que é. E a cena de beats e assim, aquele tipo de som tem que ter uma cena, tem que ser limpinho, tem que se conseguir perceber tudo e não estava assim. Por isso, duvido, percebo as pessoas dizem que é um grande concerto, mas é isso, com um som mau. Foi um grande concerto com um som mau. E outras coisas que ouças mesmo que não sejam novas? Mesmo que não seja novo. Mas sendo que tipo, as últimas, já não vou ao Crime há algum tempo, porque já não sai a quinta-feira à noite há algum tempo, é mais por aí. Sim. Das últimas, eu não sei se todas as últimas, tu passaste aquela malha do Cameron que eu adoro, que é o Boy, produzida pelo Jesse Lloyd. Foi uma malha incrível. Pois é. Então. Mas eu agora até passo mais vezes um remix de Ivy Lab, que é desse som. Sim. Que é bem fixe, porque tem aquele um toque fixe para fazer a transição, tanto de entrada como de saída. Epá, o que é que eu ouço mais agora? Não sei. Tipo, olha, estou a tentar agora entrar outra vez na cena de ouvir álbuns, graças à cena da tecnologia, tipo, de ir num carro e poder pôr. Tipo, tenho a cena da Apple Music e meto e posso ouvir alma e estou a entrar outra vez nessa cena, apesar de estamos numa era de singles, não é? Tu acabaste de dizer que compraste 3 álbuns. Sim, é isso. É, tipo, e acabei por comprá-los mesmo, porque como tinham pá, pelo menos 4, 5 malhas fixas, já vale a pena comprar. De outra maneira, compro só aquela faixa e depois ouço no carro, na Apple Music e pronto. E dá. Mas sim, não sei muito bem agora o que é que... Mas quando te meteste no hip-hop, o que é que... Disseste só viste o Wu-Tang tipo, depois de passares pelo solo funk, etc. Sim. O que é que começaste a ouvir? O que é que havia mais nessa altura? O que é que fez a transição? É pá, também, olha, De La Soul também foram importantes nessa altura, muito importantes. Sei lá, tanta coisa. Eu como DJ devia ser melhor com os nomes, mas sou bem mau. Tanto que eu tenho bada brancas às vezes. Isso é ótimo para quando te pedem coisas. Pá, sim. Eu não sei o quê. Não sei o quê. Não, mas acontece-me bem. Eu costumo preparar os manchetes antes e fazer tipo, os meus créditos tipo, e ando ali. E às vezes, se eu não vir o nome, eu não me vou lembrar. Tenho a malha na cabeça, canto e tipo, e é isto? Mas qual é o nome? E não, às vezes tenho brancas e não consigo procurar, e às vezes acabo por pôr outra cena a seguir porque não me lembrei. E são muito mal com nomes. Devia dizer logo: olha, estes gajos, mas não, não consigo. É difícil. Mas quem são os teus produtores favoritos, por exemplo? Eu acho que não tenho um tipo de produção. Quer dizer, não sei dizer que. Quais são os meus preferidos? Sei dizer que tipo de produção eu gosto. E eu gosto de coisas que sejam muito simples. Quanto mais simples, melhor. Tipo, não gosto nada de virtuosos, de cenas a tocar, linhas bem complicadas. Curto a simplicidade. Tipo o primeiro álbum da LL Cool J, que é tipo drums. Drums. Sim. Eu curto é tipo. Uma cena. É som de Run DMC, Def Jam. Pá, início Def Jam. E esse início, que são drums, tipo, que te fazem abanar a cabeça e têm lyrics boas, eu curto disso. E é o tipo de produção que eu gosto. Apesar de ser muito minimalista, mas pá, aquilo faz-te mexer. Tipo, olha, adorei agora uma cena que pá, eu posso. Não sei se devia ter vergonha de dizer, mas. Curti, apesar de ser um som muito a mau, a qualidade, mas agora quando foi a cena do Global, adorei ver o MC Bin Laden, porque o gajo trouxe um gajo com uma MPC pá, e fez aquela cena pura do funk brasileiro, que agora, que é, os gajos cagaram nas melodias todas e é só sons. E eu, tipo, aquilo tem uma vibe que é, tu não consegues, tipo. Aquilo é que é a cena, tipo. Quando estavas a dizer de DJs que só têm uma malha e depois fazem. Produtores só têm tipo uma malha e depois ficam no set. Sim, sim. E eu lembrei-me automaticamente desse concerto, porque o gajo passou o tempo todo. Sim, sim. Tá, a dizer, está tranquilo, está favorável. Sim, sim, sim. Sempre. Sempre. E a dizer, depois a malha está tranquilo, está favorável. Toda a gente a passar. Mas sabe que. Tipo, os beats que o gajo estava a fazer. Que era tipo, o gajo tinha os 12 pés e não fez mais nada, quase. Aquilo, mas a cena que aquilo transmite é uma produção super simples, não tem nada a saber. Mas aquilo faz as pessoas mexerem-se e eu curto bastante dessa cena. Apesar de ser um som péssimo, tipo, os sons da MPC muito a mal a sair, não estava com qualidade nenhuma, mas tinha uma vibe do caraças. Tu tens aqui uma? Hã? Tem, mas é estúdio, é tipo. Não, sabe, conheces a cena? É tipo, em vez de. Sim, não tens. A memória continua a ser o teu computador. É só um controlador, mas com o toque da. E aí o que eu curto disso é, por exemplo, basta-me arrastar para lá samples no computador, no interface, e tens automaticamente um sample e podes cortá-lo ali. E é perfeito, é muito rápido para fazer cenas. Só mais uma coisa para fecharmos. Próxima Cream, como é que é? Sim, a próxima Cream é dia 4 de agosto e o convidado tenho a certeza quase que ninguém o conhece. É o DJ Target, é um gajo que é, que tem uma residência, é muito importante, uma das peças importantes da BBC Radio. Sim. Yeah. E é um gajo tipo, com uma cultura musical muito forte e boa abrangente. Mas à volta de quê? De, pá, da cena street de Londrina, tipo, yeah. O grime, o hip hop, é tipo à volta disso, da eletrónica assim nova, assim, tipo, mais black music. Yeah. E é, pá, é um gajo que é DJ, não é, houve muitos convidados da Cream que eram produtores, yeah. E vieram fazer DJ set. E bandas também, já vi concertos. Sim, sim. Yeah. E artistas, etc. Yeah. Yeah. Yeah. E agora este gajo é DJ. E como, por exemplo, como o One Man, o tipo o One Man, que é um gajo que eu admiro bem, há bastante tempo, e já li também umas entrevistas que o gajo diz. Aliás, fez um set agora também para a BBC Radio e ele disse: pá, foi isto, era o meu sonho fazer um set na BBC Radio, yeah. E foi agora, em 2016. E este gajo, o Target, é residente lá já há bué de tempo. E são tipo. São dois DJs, e é isso que eu quero também mostrar na Cream. Tipo, são pessoas que são influentes na cena deste tipo de música no mundo inteiro e que fazem um grande trabalho. Já sei o que dizer, fazendo a ligação a Dallas Soul, o Wu-Tang Clan, foi o que é que eu acabei de dizer a Dallas Soul. Foi a segunda vez que eu queria dizer outra coisa, disse Dallas Soul. Dallas Soul também está a te chamar. Yeah. Eu adoro Dallas Soul. Yeah. Eles vão lançar agora o álbum. Qual é o teu disco favorito, Dallas Soul? É pá, tipo, o Three Feet High and Rising. Sim. É tipo. Quase tu dizes isso e é um clichê, mas é verdade, tipo, é um disco que tu ouves e são só malhas do caralho. Eu acho que só há um problema nesse disco, são os skits. Sim, sim. Há uns que são muito chatos. Sim, sim, sim. Pelo menos é que piada a primeira vez. Sim, sim, mas... É como quase todos os skits. Mas é um... todos os skits são assim, são chatos. Podem ter piada, mas... Sim. Por acaso, olha, um dos... Sabes, o... Eu não sei, até agora não sei se era o Kanye West que fazia essa voz ou não, mas sabes uns skits do álbum dele? Qual? Do como é que se chama? Do College Dropout? Sim. Que era um gajo tipo... Isso é o Bernie Mac. É o Bernie Mac, né? Sim. Tipo, era isso. Como foi? É exatamente. Ele faz nesse e no Late Treasure Station. Mas só que não em nenhuma altura é o Kanye West a imitar o Bernie Mac. Acho que o Bernie Mac tem uma voz demasiado distinta. É boa da característica, não é? Mas só que a própria... Sim, mas a série parecia que era tão a gozar. Só faz... Pá, eram os... Para mim são os melhores skits aí da... Nem ainda dá. Da praça. São lindos. Há um vídeo muito bom do Bernie Mac, a primeira vez que ele foi ao Apollo. A sala, no Harlem. Yeah. Aquilo havia uma coisa que era... Def Comedy Jam, que era o Martin Lawrence, apresentava no programa. Yeah. Sim, o gajo foi a primeira vez. E pá, aquilo é uma sala terrível para pessoas que as pessoas ainda não conhecem. Ainda não sabem o que é. Uhum. E o cómico anterior ao gajo foi apopado. Okay. Completamente. Isso, pá, não conseguiu fazer nada e foi-se embora. Yeah. E o gajo chega lá com umas calças, tem a cara dele e com uma camisa toda colorida e começa a dizer: "I ain't scared of you motherfuckers." E vai repetindo um monte de vezes. Yeah. E diz: "You don't understand, I'm scared of you motherfuckers." Yeah. Chega lá, é incrível. Acho que cheio de força e tipo de... Não tenho medo de vocês de parte. Vou fazer a minha série e vocês... Vão ocupar para caralho. Queria fazer a ligação ao Wu-Tang, porque Cream, Cash Flow, Everything Around Me, uma malha de Wu-Tang. Sim, mas na realidade, se calhar, quase ninguém sabe isto. A cena de Cream, vem obviamente do Cream do Tang, mas a cena é, tipo, eu tenho um coletivo de pessoas que não é um coletivo fechado. É, para mim são todas as pessoas que são criativas na sua área, tipo, desde o graph até à música. E que são os Crack Kids. Sim. E então a cena é tipo mais Crack Rules Everything Around Me, tipo, Crack sendo uma cena que tu precisas tipo, de ter para sobreviver, mas como uma cena boa, não é? Claro. Yeah. Tipo, como ouves música boa, ou, tipo, teres uma cena uma visual que te estimula, e para mim é crack. Então a cena é crack rules everything around. Bom, tens de ir, não é? Hã? Tens de ir, não é? Sim. Já está a ficar de perto. Já são 6, não é? Já deve estar. Tens de ir. Pá. Obrigado. Já obrigado eu. É um prazer. Yeah.